Quando invadi o terreno, tive um mau pressentimento. Anteve bomba de efeito moral e cão de guarda mordendo. Foda-se se a área não cumpre sua função social. No final, expulsão brutal, com aval judicial. Cuzão que abandona o bem, sonega IPTU. Banco passeio do judiciário de caiaque Honolulu. Enquanto fincava caibro e martelava prego, observava os olhares insatisfeitos nos prédios. Mais indigesto que prisão é barraco na vizinhança. Dobro seguro do jaguar, infla aparato de segurança. O nobre aceita epidemia de gripe suína, mas não a classe ocupando sua quinta avenida. Pra associação de morador, melhor que abaixo assinado. É prefeito de cúmplice em plano incendiário. Preferem destruir terminações nervosas incentivas do que cobrar investimento em moradia com a verba de 50 mil pra vagar em presídio. Eu teria uma casa popular no mínimo. Que se chocam com major aposentado metralhado. Aprova modalidade Brasilis de holocausto. A pena pra líquido inflamável incompensado de pele. É cruzeiro com rei, aposta em punta deu leste. Pior do que o previsto, meu CEP caiu no bingo. Onde reprovado da caixa torra em mil graus centígrados. São Paulo em chamas, São Paulo em chamas. Respire fundo, ar impuro com cinzas de carne humana. São Paulo em chamas, São Paulo em chamas. Onde o forno da cobiça crema uma favela por semana. São Paulo em chamas, São Paulo em chamas. Respire fundo, ar impuro com cinzas de carne humana. São Paulo em chamas, São Paulo em chamas. Onde o forno da cobiça crema uma favela por semana. No passado o fogo protegia do inverno gelado. No presente levanta shopping, espaço cobiçado. O mercado imobiliário faz nero. Sai do armário pra congestionar de macas. Setores de queimados, subindo incêndio. Criminoso instalando net. Na hora lembrei dos pivete, trancado por falta de creche. Quis catar a diretora da habitação e degolar. Aqui falou que SP é pra quem pode pagar. Se pá no bombeiro, já ordenou o comandante. Espera virar fornalha pra sair com carro tanto, senhor. Barack Obama devia autorizar. Uma lança de Netuno contra terrorista da classe A. E acelou com os Black Walk no Jardim América. Depois jogando no Rio os rivais das favelas. Chego e vejo apontado pelos lombroso como ladrão. No mutirão que passa balde de mão em mão. A mensagem na fumaça é que a ONG da Playboyzada vai lucrar casa automatizada que acende luz com palmas. São mais falsos que os votos de bom ano novo, vendido pelo sorte dos sorrisos da Band Globo. Que esconde um Luciano Huck, fã do Capitão Nascimento. Um Boris que odeia gari, varrendo chão de cimento. Os presidentes vão brincar de minha casa, minha vida. Até um ser pendurado sem a língua e mandíbula. São Paulo em chamas, São Paulo em chamas. Respire fundo, ar impuro com cinzas de carne humana. São Paulo em chamas, São Paulo em chamas. Onde o forno da cobiça crema uma favela por semana. São Paulo em chamas, São Paulo em chamas. Respire fundo, ar impuro com cinzas de carne humana. São Paulo em chamas, São Paulo em chamas. Onde o forno da cobiça crema uma favela por semana. O país enlutado por Santa Maria no noticiário. Não se comove com as chamas no assentamento precário. Meu alívio é saber que a labareda que dobra a finança gera rixa e tofes esfaqueando por herança. O calcinador de barraca, evolução nua e crua. Do estudante da facu que queima morador de rua. Pro novo camélia branca é pouca Adelaide do Zorra total. Ele tem que essas vítimas do linchamento moral. Progresso não é plagiar, costume vietnamita. Ser obrigada a pelar pra carne de cachorro frita. Não é vender seus filhos numa estrada, nem recolher sobras de suas carcaças carbonizadas. Como esperada, a imprensa faz a cobertura marronzada. fatalidade é a linha adotada. Deviam denunciar que a corja dos endinheirados que incinera quatro favelas por mês em São Paulo. Que ele te tem o pior tribunal clandestino, que condena ao forno crianças, negros e nordestinos. Já tinha perdido a voz de chamar por seus nomes, quando o mano consternado diz: seja forte homem. No rescaldo, seus meninos foram encontrados, morreram embaixo da cama, asfixiados e abraçados. Nem me recordo da cerimônia de despedida, só de acordar amarrado nessa ala de psiquiatria.